ha, ha, ha, a mão no bolso, sou eu vou levar, ha, ha, e o meu lencinho, nho, eu vou usar, ha, ha, se eu tossir ou espirrar, ha, sim, se eu tossir ou espirrar, ha, ha, a mão no bolso, sou eu vou levar, ha, ha, e o meu lencinho, nho, eu vou usar, ha, ha, se eu tossir ou espirrar. Se eu tossir ou espirrar, ah, ah, a mão no bolso, sou eu vou levar, ah, ah, e o meu lencinho, nho, eu vou usar, ah, ah, se eu tossir ou espirrar, ah, sim.